Papa Tango Lima Zulu Golf. Após decolagem, segue restrito a 2000 pés até a liberação do controle, ok? 66, em forma estabilizada, nacional aeronave. Modo serviço 366, da primeira parada de 0-4, afirmativo. A torre informa chuva leve sobre o campo e as aeronaves na disputa do controle. Taxi Lota Romeu. Vai voar Leda, o Paixão 2-0, obrigado. Bruno ONU 66, sem identificação, desse mantém nível 060, mantenha pro Edmar, Edmar intercepta via chegada. 060 pro Edmar e via chegada. Patrônio, está pegando o Lima Lugar, obrigado. Azul 69 na nova batalha. Controlo Salvador, Lima Zulu Golf, Patango Lima Zulu Golf, contato radar, se mantenha 4000 pés e voe direto coral. Direto coral, Lima Zulu Golf, 04A. Number 6 Tango Kilo, fly heading Serra Vitor 367. O CNN mantém 2500 feet, altimeter 1011. Ok, understand. Direct to position. Fly direct Serra Vitor 367. And after 367, fly direct Serra Vitor 366 to intercept the final aeronautic procedure runway 10. Okay, director 367 and director 366 intercept the 10 final number 2500. Affirmative, read back correct. Castor 2-0, vai direto pro Porto Seguro. Direto Porto Seguro, Pastor, obrigado. Tome. Controle, o patrulha, a sombra. Prossiga. Patrulha 1-0. O patrulha só disse que é autorizado a atender a perfil. Utilizado a ascensão inicialmente até 1.000 pés, o patrulha 90. Aguarde a ascensão até 3.000. Apenas para não interferir com as decolagens da pista 90 de Salvador. Aguarde. O patrulha 90 está autorizado a ascensão até 3.000 pés, mantendo a proa nordeste na escuta do controle. Autorizado proa nordeste até 3.000, patrulha 90. A 45 foi para o Serra Vitor 368, desse mantém a 4.000 pés. Serrano para o 645. Voo no 645, afirmativo. Voe na proa do Serra Vitor 368, desse mantém a 4.000 pés. Redução de velocidade para 2009. 2009, Serra Vitor 368. Voo no 645. 368, afirmativo. Reporte no ponto de espera da Papá, tem de Vitax. 1894, estabilizou? Afirmativo, estabilizado aí na ação da Serra. Semi Torre Salvador, 198, decimal 95. Hora 2, Salvador 8, decimal 95, 38, 894, para trás. November 6, Tango Kilo, inform passing Sierra Vitor 366. Okay, well, advise it passing 366. Oi, Salvador, boa tarde. Tá? 3894, estabilizado RNA 10, visual. Dan 3894, boa tarde, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 129. Autorizado pouso da 10, Dan 3894. Bona 645, tráfego que o precede na aproximação, 10 horas 9 milhas, a 1 milha do 366, o Charlie 180 com 125 de ground speed. Thanks, O Lima Zulu Golf ainda mantém a proa de coral, aguarde para voar direto de destino. Tenho tráfego em aproximação pelo setor sudeste de Salvador. November 6, Tango Kilo, complete the final approach. Contact Sinal Salvador Tower, 118.95. 118.95, extend on 6, Tango Kilo today. 166, voe para o Serra Vitor 368, em descida até 4.000 pés. O 645 está autorizado o procedimento? O 645 está autorizado o final do procedimento RNAV, mantenha a proa do Sierra Vitor 368, informe estabilizado, em redução de velocidade para 1709. 1709 vai solicitar estabilidade, o 645. Patrulha Salvador, patrulha 10. Siga patrulha 10. Solicita patrulha 10. 050, autorizado, patrulha 10. 050, patrulha. Nerme 143, aciona identificação, Rui Bonf, desça e mantenha nível 060. Bona 166, redução de velocidade para 2009. 2009, mas o Lugolf foi direto destino e, quando possível, foi chamado de pouso. Obrigado, na 940, Lima do Lugolf. 940, estimada? 3, direito, 121, décimo 1. Direito, 121, 3, 2, 4. November 6, Tango Kilo, traffic information. Aircraft Charlie 208, taking off runway 35. Those interpret. 610, Azul 2591. Autorizado decolar pista 10, vento 110 graus, 139. Decolagem 2591. Papá o meu, Zulu Tango meu. Autorizado ingresso, pista no 7, aporte alinhado e pronto. Papá Tango Oscar, Papá Golf, decola os 2-4. Aciona a transponda em posição, já acionado. Chama controle 120, décima 8. Bom. Oscar Papa Golf. Papa Tango, Oscar Papa Golf, contato radar na decolagem, subir mantenha 4 mil pés, direto borda. Oh, 4 mil, direto borda. Hello, wind 110 degrees, 12 knots. Ok, clear to land runway 106, Tango Kilo. 368, está autorizado a final do procedimento RNA, reporte estabilizado. 3366, autorizado RNA, 1966, está autorizado. O voo 1966, informação de tráfego 10 horas, 6 milhas, com rumo nordeste, um Papa Alfa 32, mantendo 1500 pés via corredores visuais de Salvador. Gente, 1966. Controle cordial, boa tarde, azul 2591. Sou 2591, boa tarde. Contato radar, subiu, mantenha nível 160, após 2000 pés, direita, direto coral. 2000, direita coral, azul 2591. Não, RNAV 1645. Fona 645, Torre Salvador, 118, decimal 95. 295, uma boa. Salvador, boa tarde, eu vou no 645. Vou no 645, boa tarde. Ajuste 1012. Continue a aproximação, número 2 pouso. 1012, aguardando, está ali no 645. Gente, Zulu, até o meu, aguarda para iniciar. Zulu, até o meu. Negativo, acho que o Papagolf tem que manter a proa para evitar a área proibida de Aradu, à sua esquerda. Ok. Acho que o Papagolf intenciona a modificação do plano de voo? Positivo. Não copie. Afirma, sim. Gente, acho que o Papagolf, plano de voo modificado aos 1926, suba em condições visuais até o 1506. Pessoal, mantenha o 1506, aguarde para voar o destino, acho que o Papagolf. Vai aguardar. Tango Vitorino da Juliette, você em condições visuais via corredores, confirme o seu POB. Copiado da Juliette. Opa, Romeu, Zulu até Romeu, autorizado, decolado, piscina 7, vento 1 centena, 119. Tira decolado 1 no 7, Zulu até Romeu. O gol no 645, formação de tráfego, RV10, decolando da pista 17, sem interferência. Continuando o pouso aos 45. A correção aos 955, copiada, graças. Dois zero, chame agora Recife em 128, decimal 35. Chamará 2235, Recife, obrigado, pessoal. Via your right, contact the ground 121, decimal 1. Papá Romeu, Zulu até Romeu, decola 28, segue farol Itapuã, controle Salvador 120, decimal 8. Confirma novamente com o controle somente em farol Itapuã. Segue por farol Itapuã e chama o controle quando lá, 120, decimal 8. Farol Itapuã, chamar o controle 1208, Zulu até Romeu. O gol no 645, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 109. Autorizado pouso, pista 10, gol no 645. Desça para o 1506, ajuste no 012, reporte se asa quando visual com o campo. Desce para o 1506, reportará se asa, o patrulha, 110. A tango ótima apagou, foi autorizado direto do estúdio. Romeu Golf, autorizado ingresso pista no 7, reporte alinhado e pronto. Maravilhoso, Romeu Golf. 1366, Torre Salvador, 118, decimal 95. 295. Oi, Salvador, gol 1166, passando o 366. Gol 1166, ajuste no 012, continue a aproximação, reporte 372. 372, reportarão. Lima, Lima Fox, prossiga. Boa tarde, China 6201, continua a iniciar a rolagem assim que autorizado. Ali mantenha, China 6201. Romeu, Romeu, Romeu Golf, autorizado decolar, pista no 7, vento 110 graus, 139. O Gol 1166, formação de tráfego. A aeronave Alfa Charlie 90 decolando pista auxiliar sem interferência. E um 320 da Avianca, alinhando pista no 0, presta iniciar a rolagem. Frente, 1166, 1 milha do 372. Gente, visual, 1166. Gol 1645. Solos 3-1 no direito, 1-2-1 no décima 1. 2-1-1 no 1-4-5, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, boa noite, 69. Boa noite, 69, boa tarde, mantém ponto espera pista no 0. Mantém ponto espera no 1-0, boa noite, 69. O Chile 6201, autorizado decolar pista no 0, vento 1-1-0 graus, 1-3-9. Decola os 3-1, segue farol de Itapuã, chama o controle 120, décima 8. 1208, Romeu, Romeu Golf. Boa tarde, Romeu, Romeu Golf, decolou 17, estacionado 01455. Só Romeu, Romeu, Romeu Golf, no 1506, litoral sul de Salvador, na escuta do controle. Romeu, Romeu Golf, autoriza 2500 direto da presença, querido. Aguarde, inicialmente mantém o litoral, o Romeu, Romeu Golf. Mantendo o litoral 1500, está aguardando 2500 direto. Serra Tango Pilo, acione a identificação desse e mantenha nível 050, autorizado via chegada à área. Caos 129. Perigoso, 901, 1166. Afirmativo. Sané 6143, cedeça e mantenha 2500 pés, mantenha a proa do Serra Vitor 367 e após o 367 segue para o 366 para o final Renato. 367, depois do 66 é o meu parceiro. Mas Lugo, prossiga. Pelo Golf, plano de voo modificado ao 1933, desça para o último de tráfego de Serra Serra Delta Mike. Tem o serviço radar encerrado, desça para o último de tráfego tem frequência livre. Lima do Golf. Controle Salvador, boa tarde, Sané 6201. Sané 6201, contato radar, suba via saída da EL, nível 360. Leda, é o 360, era possível voar para onde mesmo? Autorizado, Leda, o Chiné 6201. Leda, o Chiné 6201. Tulu, você arrumou qual foi o ideal para o destino? Foi 77, gente, foi direto destino, Zulu até Romeu, sub mantém nível 085 em condições visuais. Patrulha 1-0, para ingresso no circuito, torre 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8, decimal 9-5, para o patrulha entrada. Citroën de Juliette, visual com campo? Acima, Vitor de Juliette. Gente, para ingresso no circuito de tráfego, torre Salvador, 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8, 9-5, Nordeste, para ingresso do circuito de pouso, o patrulha 10. Rede patrulha 10, autorizado, final 17, reporte na curta. Final 17, para o patrulha ingresso. 1869, autorizado, decolapso 10, vento 110 graus, 129. Livre decolagem da 10, 1869. Torre Salvador, Papatango, Vitor, Índia, Juliette. Papatango, Vitor, Índia, Juliette, a torre. Autorizado, final 17 com o número 2 para pouso. Reporte visual com helicóptero Eco Charlie 20. Tá a 500 pés, prosseguindo final 17 também. Vitor, Índia, Juliette, Índia, autorizado, final 17, decolando número 2. Não, negativo, contato visual com helicóptero ainda. Condições visuais da Telonomia 510 de Lima, Lima Fox e a corredor Caixa Prego. Gente, o Romeu Vitor 10 está na escuta do controle. Romeu Zulu, Hotel Romeu, informação de tráfego 10 horas, 1-2 milhas, rumo Nordeste, um Alfa Charlie 90, cruzando 3.500 pés em descida. Romeu, Romeu Golfo, seu estimado de pouso? Zero, pouso direto para o GRAS. Afirmo, patrulha 10, autorizado, seguir direto, pouso a critério, vento 110 graus, 129, reporte no solo controlado. Encontrará no solo controlado, patrulha. 1869, decola 36, controle 120, décimo 8. 69, contato radar, suba via saída Arbor 1, nível 360. Sobe via Arbor 1 para o 360, 1869. Lima Lima Fox está visual com tráfego agora, posição de 12 horas e meia dúzia de milhas? Lula até Romeu está visual com tráfego 10 horas e meia dúzia de milhas? Negativo, ainda não. Tem uma formação aqui no tráfego, não consigo voltar. Gente, está superando o tráfego em altitude, agora cruzando 2.300 pés em descida. Negativo, o Hotel Romeu necessita voar mais 5 minutos na linha da proa, 291, para desviar da formação. Gente, Zulu, Hotel Romeu, está autorizado os desvios necessários. Sanair 6143, Torre Salvador, 118, Direcional 95. Torre Salvador, boa tarde, Sanair 6143, sinal da 10. Sanair 6143, boa tarde, ajuste 1011, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. De pouso, guardado no 6143. Salvador Vitor, Índia Juliette, autorizado pouso, pista 17, vento 110 graus, 139. Já pouso 17, Juliette. Chanel 6143, formação de tráfego, APA Alfa 32, curta final da pista auxiliar sem interferência. 7, 6143. Dois de TAP, voo 368, Serra Tango Quilo. Se tiver condições, está autorizada, presente 368. 368, Serra Tango Quilo, em descida para 4.000 pés. Lima Lima Fox, você tem condições de voar direto Seasa? Lima Fox, direto Seasa então, Lima Fox. Forte visual com campo, Lima Lima Fox. Gente, patrulhinho 0, solo os 39, frequência livre, tenha boa tarde. Ocean Air 6143, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 129. Repouso 10, 143. Abatão Vito India Julie, no solo aos 40, autorizado backtrack, livre via ótica, estacionar frequência livre. Autorizado. Direto alerta, boa noite, minha nossa. Obrigado. Jefferson Kilo autorizado, Serra Vitor 366, desce e mantenha 2500 pés em forma estabilizada. 366, 2500 em forma estabilizada. Peso Lua até o Romeu, quando possível, seu chamado de pouso em Guanambi. They follow the car in front of you, they follow me. It will be turn right, taxi via the runway, then the first left, taxi Oscar to apron number 4. Patango Kilo Romeo Oscar, prossiga. Os 42 direita 121 décimo 1. Direita 1 869, sub mantenha nível 320. Modelo 320, Bono 869. Uma foto visual com a nossa. Cima Lima Fox para ingresso no circuito de tráfego, torre 198 decimal 95. 19, sim, graças. E aí, boa tarde, Papatão, só papapá, Lima Lima Fox, na prova de Ceasa, já avisou o Cono 7. Papapá, Lima Lima Fox. Papão meu, Lima Lima Fox, ajuste no 011. Segue final no flash, reporta na curta, Lima, Lima Fox. Fala da curta lá no flash, Lima Fox. Confirma aeronave. Ocean Air 6201. Ocean Air 6201, Recife, 12835, alterna 1251. 12835, alternando 1251, Ocean Air 6201, boa tarde. Ali, Serra Romeu, prossiga. Serra Romeu, decolou de Serra Luiz, Delta Lima, vai para Salvador, iniciando o seu pegou em Prado Forte, colocado 0133 no Transcada, 5 no TOB. Decolado de Serra Luiz, Delta Lima, Charles Serra Romeu, mantenha o litoral, aguarde transferência de comunicações para o cruzamento do campo. Charles Serra Romeu, aguardará transferência. O Kilo Romeo Oscar, por gentileza, troque o código transponder para 0125. 0125. 1869, chame centro Recife, 128.8, alterna, 126.0. 128.0, boa noite, 69, boa tarde. Romeu Zulu, até Romeu, controle. Boa tarde, Romeu, controle. 40 milhas oeste de Salvador, sem frequência livre para autocoordenação e informação de voo e alerta com centro Recife em 128.8, alterna 126.0. Ativo, Zulu Hotel Romeo está 41 milhas oeste de Salvador. Ativo. Romeo Lima, Lima Fox, solo aos 45. Confirma a parte? Sim, está autorizado via Papá, estação na frequência livre, tenha uma boa tarde, Lima, Lima Fox. Charlie, Serra Romeu para o cruzamento do campo, chame torre, 1-8-95. 108-95, Charlie, Serra Romeu, muito obrigado. Serra Tango Quilo estabilizou? Afirma. Torre Salvador, 1-8-95. Ajuste no 0-1, está autorizado cruzar o eixo da final da 3-5, reporte para cruzar a final da 2-8. Charles Serra Romeu reportará depois da 3-5 e antes da 2-8. Charles Serra Romeu. Torre o Papa Tango Sierra, segue o quilo. Serra Tango Quilo. Confirme a intenção, pouso no zero. Afirma. Serra Tango Quilo. Autorizado pouso, pista 10, vento, uma centena, 109, Serra Tão Quilo. Pouso 10, Serra Tão Quilo. Pelo Romeu Oscar, foi direto do CEASA, reporte visual com campo. CEASA, o Papa Patiara, Serra Romeu. Segue sem interferência com o eixo da 1028, ok? Papa Charlie, Serra Romeu, não escuta? Papa Charlie, Serra Romeu? Charlie, Serra Romeu, controle. Charlie Serra Romeu está na escuta do controle? Abababá, Charlie Serra Romeu. Charlie Serra Romeu na escuta. Charlie Serra Romeu, faça 360 graus pela direita, reporta... Na final, finalizando 360. Retorno 360. Papá Romeu, Hotel Romeu Tango, autorizado até a Papá, reporte para ingresso. Papá passar. Olha, muito boa tarde, Azul 4206, pode esperar mais já. Azul 4206, boa tarde. Autorizado, alinhar e manter no zero. Alinhar, Azul 4206. O Papatango, Serra, Tango, Quilo. Autorizado, cruzar o campo. Reporte com eixo livre, aguarde transferência para o controle. Serra, Tango, Quilo. O Charlie Serra Romeu. Sim, Matheus, o Charlie Serra Romeu, efetuando o cruzamento a 28. Papatango, Serra, Tango, Quilo. Solo 50, direito no 21, décima 1. Livre acionar, reporte táxi, Mike, Violet, Mike. Sorry, Salvador, Papatango, Kilo Romeo Oscar. Papatango, Kilo Romeo Oscar, reporte quando na vertical do CEASA, o ajuste é altímetro na 011. No 011, reportará a vertical do CEASA, Oscar. Papá Romeu, Hotel Romeu Tango, se encontra na Oscar? Autorizado ingresso pista 17, reporte aliado pronto para decolagem. Charles Serra Romeu, setor cruzamento a 28, já está no través do, de buraquinho. Sim, continue mantendo essa frequência, aguarde transferência de comunicações, o Charles Serra Romeu. Charles Serra Romeu, aguarda a transferência. O Papá Romeu, Hotel Romeu Tango, copiou a autorização da torre de ingresso, pista 17? O 206 está aguardando para a decolagem devido à aeronave que efetuou o cruzamento do campo. Você está afastando agora com o proa do litoral norte. Aguarde mais um minutinho para a decolagem. Azul 4206. Certo, 4206. Romeu, Hotel Romeu Tango, autorizado decolagem de pista 17, o vento 1,00 graus, 1,39. Tango, Kilo Romeu Oscar, autorizado final pista 17, aguarde autorização de pouso. Papapá, Charlie Serra Romeu, chame agora o controle em 120, décima 8. 1208, Charlie Serra Romeu, muito grato pelo retorno. Azul 4206, o helicóptero se afastando à sua esquerda, a 500 pés, sem interferência, autorizado a decolagem de pistão 0, vento 1,00 graus, 139. Iniciando, 4206. Charles Serra Romeu, a notificação foi Serra Whisky Delta Lima com destino a Prado Forte? Negativo, senhora. Salvador, sobrevoa em Prado Forte. Papá Romeu, Hotel Romeu Tango, decolou ao 54, chame o controle Salvador, 120, décima 8. Sorry, o Papá Romeu teve, tem possibilidade de fazer um, retornar para pouso, só para um toque arremetido, para ver um probleminha aqui? Entendi que o senhor queria fazer um circuito da 17 aí? Confirmo. Ciente, então, da presente, o senhor curve à direita, vai cruzar a final da 1-0, vai fazer uma base pela direita da pista 1-7, tem uma aeronave agora na final, pista 1-7. Afirmativo, senhor. Vai reportar, então, na perna do vento da 1-7. Afirmo, perna do vento pela direita, ok? Pela direita, sim, senhorita. O azul 4206 decolou 55, chama o controle de Salvador, 120, décima 8. 08, boa. Sinal 17, o Kilo Romeo Oscar. Charlie Índia Oscar, mantenha-se em condições visuais, adicione código transponder 0146, 0146, Charlie Índia Oscar. Perna do vento da pista 10. Tomei a decolar. Romeo Oscar. O hotel alertando para a perna do vento da 17, ok? Papa Romeo, Mike, Juliette, Mike, aguarde para o táxi. Aguarde, Mike. 4206. Do 4206, contato radar, sobre a via saída PUCA, nível 350. Via PUCA 310. Pode voar PUCA? Nível 350, autorizado, autorizado para o ADPUCA. 350 para o ADPUCA, obrigado. Então, meu tango, o senhor está com algum problema técnico? Confirme. Não, negativo, senhor. Só um pouso aqui para reconhecimento aqui e posterior. Nenhum tipo de problema. É que o senhor quer pousar isso? Afirma, senhor. A gente quer fazer só um pousinho aqui porque eu acredito que a porta não travou. Só isso. Ok. Então chame na base para final da 17. Aguarde autorização para o pouso. Reportará. Está girando base, então não aguardo da autorização. E o Kilo Romeo Oscar, seu solo foi aos 57. Libere na papá, agilizando aí as manobras. Senhor Romeo Golf, confirme o código transponder acionado. O transponder acionado, Romeo Golf. Gente, decolado de Caru. O autorizado à base, reporte na final da 17 para pouso. Reportará o hotel Romeo Tango. O hotel Romeo Tango após pousar, tem condição de manter o plano e já ingressar de novo para alinhar na 17? Gente, o hotel Romeo Tango no pouso deve ser feito um novo plano. Afirmo, senhorita. Papa Paz, Lu, Juliette, Serra, prossiga. Afirmo, senhorita. O hotel Romeo Tango está na final, baixar travado, visual. Papá Romeu, até Romeu Tango, autorizado pouso na pista 17, vento 100 graus, 12 nós. Afirmo. Lula Juliette Serra, decolado de Cairo. Confirmando o tipo de equipamento. Romeu Vitor 10. O Zulu Juliette Serra está visual com o Serra Romeo 22, posição de 2 horas 3 milhas, mantendo 1.500 pés. agora de Mike Juliet. Mike, tem uma aeronave para ingresso agora no pátio 5. Gente, o solo agora os 2000. Reporte pista livre, o hotel Romeu Tango. Tive manter o plano, tem que ser apresentado um novo plano, devido ao pouso. Ah, Tango Kilo autorizado, cruzamento? Até a Papá, até o Pátio 5, Serra Tango Kilo. Terra na 12545. Vai chamar o centro Recife 12085, 12545, muito obrigado, senhor. O Romeu, Romeu Golf contra 8. Romeu, Romeu Golf controle. 70 era na posição de 12 horas 3 milhas, o mantendo o 1506, o aeronave é o Zulu Juliet Serra. O Romeu Golf vai ficar atento à aeronave, contém a vista aí, tá? O Zulu Juliet Serra está visual com o Charlie de Oscar? Sim, diretamente já passou o tráfego aqui, está aguardando o táxi. Gente, agora autorizado o táxi, reporte na Papá para ingresso, Mike Juliet Mike. Para autorizar, subir a proar a Seasa. Gente, o ideal seria um 360 com curva pela esquerda, tem dois tráfegos à frente aí de menor performance para pouso na pista 17. Se tiver condições, um 360 com curva pela esquerda para seguir para o Seasa, Romeu, Romeu Golf. Se possível, reduz bastante a velocidade aqui, porque fica muito chato o passageiro estar rodando aqui em cima. Então eu vou tomar uma proa para a esquerda aqui para livrar esse tráfego. Gente, então reduz a velocidade, caso seja necessário, vai fazer um 360 com curva pela esquerda. Sim, Matheus. Eu vou pegar o Romeu, Romeu Golf, vai fazer a velocidade aqui a 2.0. Autorizado o acionamento, reporte o táxi, Lima até o Zulu. Encerra meu frequência livre para auto-ordenação, chame o controle e regresso. Copiado estimado para retorno aos 2035. Está para o norte? Afirma aqui. Gente, mantenha para o norte o Romeu Romeu Golf e fique atento ao Zulu Gilé de Serra, posição de 12 horas e 2 milhas. Vai ficar atento. Qual é o sentido do tráfego? É. Reporte pronto, táxi. PLB autonomia alternativa? Só normal. 0146, posição normal para o Zulu Gilé de Serra. Charlie de Oscar tem condição de descer para 1 no mil pés? Sim, vai estar descendo para mil pés do Charlie de Oscar. Entrando na terminal 1012, reporte visual para o campo. Reportará visual para o campo do Charlie de Oscar. Serra Delta uniforme seguindo até a Oscar do Pátio 4. Onde 0143, condição normal? Confirmando, é o papapapá Serra Kilo Delta? Não, Serra Delta uniforme, já autorizado até, no reboque, até a Oscar do Pátio 4. Ok, gente. Mantenha a taxa Oscar guardando para ingresso o Serra Delta uniforme no reboque. Ok, manteremos a taxa Oscar para o... Foi remate, Juliette, lá encaminhado e pronto, o nosso... 7, 2 horas, 3 milhas, um ferro meu, 2 vezes. Proceada para o Zulu Juliette. Autorizado decolagem pista 17, o vento 100 graus, 13, não? Decolagem da 17 autorizada para o Mike Juliette. Lima, Lima Fox, livre o táxi, reporte na Papá para ingresso, ajuste altímetro no 012. Torre, boa tarde, Papá Papá Charlie de Oscar. Papá Papá Charlie India Oscar, prossiga. Ah, tá, agora visual com o campo. Mantém no meu pé. Gente, tem conhecimento da Enrimar, o Charlie de Oscar? O Charlie de Oscar está visual com a 17, se autorizado base pela direita da 17, o Charlie de Oscar. Ok, gente, não está autorizado a final pista 17, o Charlie de Oscar, reporte na curta. Foro cara na curta, o Charlie de Oscar, graças. Papá Romeu, Mike Juliette, Mike, decolou 06, chama o controle Salvador no 20, decimal 8. 208, controle. Vai levantar. O Romeu, Romeu Golf, o tráfego precede 5 milhas à frente, o Romeu Vitor 10. Mantenha a velocidade. Mantenha a velocidade. Controle Salvador, Papá Romeu, Mike Juliette, Mike, decolado da El. Solicito já desvio à direita para o 220, informação. Papá Romeu, Mike Juliette, Mike, contato radar, subi, mantenha nível 430. Autorizado de vias necessários. Reporte retornando à proa de Ledra. Reportará retornando à proa de Ledra, subindo por 430, Mike Juliette, Mike. Alinhar e manter a cabeceira 1-0. Mantendo 1-0, 3-2-9-0. Rodou, Romeu, Romeu, Golf, mantendo a velocidade. Alinhar e decolar, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Azul 27, 1-2, após a rolagem do Airbus da TAM, ali mantém cabeceira 1-0. Após a rolagem do TAM, ali mantém 1-0, Azul 27, 1-2. Sou Salvador de Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, prossegue para a vertical do César, mantém 1.500 pés, há um tráfego abaixo. Há um tráfego prosseguindo também para a vertical do Ciaso, mesmo descerá para 1.000 pés, é um RV10. Poderia aumentar a velocidade aqui e passar por ele, já que ficou muito mais veloz. Reporte na vertical do Ciaso, é o Romeu, Romeu Golf, é o número 3 para pouso. Ok, Romeu Golf. Do Papá Papá, Zulu, Juliette Serra, reporte na vertical de Rimar, desça para 1.000 pés. Para 1.000 pés, reportará na vertical de Enrimar, do Zulu GTA. Curta final, Charlie India. Papá Romeu, Charlie India Oscar, autorizado o voo, pista 17, o vento 1.00 graus, 1.29, confirma o pátio que irá prosseguir? Vai prosseguir para o pátio Pata, o Charlie India. Gente, inicialmente liberará na Quebec, a primeira sua esquerda, ok? Gente, vai livrar na primeira esquerda, Charlie India. Seu 3897, decolou ao 09, chama o controle de Salvador no 20, decimal 8. 308, boa. Controle de Salvador, o TAN 3897, decolou na sua escuta. TAN 3897, contato radar, segunda via saída da EL, nível 320. Via para o 320, quando possível, por favor, Leda ou Motiva? 2.000, Leda. 2.000 era 3897. 0, libere primeira à esquerda na Quebec, realize o backtrack e aguarde para prosseguir contato. Meu Golf, na vez para a Ceasa. E acertando 360, positivo? Gente, tem condições de 360 na vertical da Enrimar, o Romeu Golf? Irmão. Suficiente, inicialmente prossegue até Enrimar, reporte na vertical da mesma, iniciando 360 pela esquerda. O tráfego à sua frente já se encontra agora a 2 milhas para pouso. Afirmativo, só tem esse tráfego à minha frente? Não compreendi? Só tem esse tráfego à minha frente? Afirmo. Prato. Papapá, Zulu, Juliette Serra, pista livre, autorizado pouso pista 97, o vento 090 graus, 109. Autorizado pouso 97, Zulu, Juliette Serra. Azul 2702, autorizado decolagem pista 90, vento 090 graus, 109. Decolagem autorizada, Azul 2702. Mike Juliette Mike, chame centro Recife, 12835, alterno 1251. 2835, 1251, alterna Mike Juliette Mike. Tá 3297, desvios pro 235 por 2, 0 milhas. O TAM 3897, pro 235 por quantas milhas? 2, 0 milhas aproximadamente. 2, 0? 20. O TAM 3897 está autorizado de vias necessárias. Obrigado. Romeu Golf, realize um 360 curto pela esquerda, reporte interceptando a final pistão 17, aguardando pista livre. Eu gostaria para seguir reduzindo aqui, dessa aeronave livre a pista? Gente, a aeronave vai liberar a pista somente na Lima, ok? Afirmativo, se possível, companheiro, dá uma adiantadazinha aí, te agradeço. Zero, Lima Zulu Golf autorizado, vou ir na proa de mare, aguarde contato radar, mantenha o código 0155. A sua esquerda, 12, seu sol. Sinal normal, embaixo travado, Romeu Golf. Romeu Golf, aguarde pista livre. Romeu Golf. Azul 27, 12, decolou os 12, chama o controle Salvador, 20.8. 208, obrigado. Tem condições de agilizar o táxi, o Zulu Juliette Serra? E Uniform Mike, se me mantenha nível 200 inicialmente na Pro Didi Neto. 200 Pro Didi Neto, Azul 2712, contato radar, se me mantenha nível 170 via saída com ele. 170 na Conde. Solicita final no 50. Subir mantenha nível no 50, azul 2712. 150 autorizado, 712. Gol 1645, autorizado alinhar e manter cabeceira 10. Alinha para 50, agora meio bastante. Whisky Uniforme Mike, cruza nível no 30, chame Recife no 2835, alterna 1251. 1283, 1251.